DJ W tá? Pega. Hoje eu joguei a XJ na pista. Enrolei o cabo dela e parti pra Copacabana. A Bela ao vento sente adrenalina. A nave nós que domina, a vida Deus comanda. Lembra daquela ruiva Cinderela que sempre fechou comigo independente da missão. Andava de mão dada na favela e hoje é a garupa do meu foguetão. Um recado pra aqueles recalcados só desacreditou e hoje quer colar. É tchau pra eles, fui abençoado. E nós tá voando baixo em outro patamar. É tchau pra eles, fui abençoado. E nós tá voando baixo em outro patamar. Mundão girou, oh, oh, oh. E agora vários quer chamar de amigo. Mundão girou, oh, oh, oh. Mas sou mosca, age igual inimigo. Tranquilo, eu sigo igual um velho ditado. Só vai beber da minha água quem passou sede comigo. Tranquilo, eu sigo igual um velho ditado. Só vai beber da minha água quem passou sede comigo. E aí, Dudu do Funk Oficial? Joguei a XJ na pista. Enrolei o cabo dela e parti pra Copacabana. A Bela ao vento sente adrenalina. A nave nós que domina, a vida Deus comanda. Lembra daquela ruiva Cinderela que sempre fechou comigo independente da missão. Andava de mão dada na favela e hoje é a garupa do meu foguetão. Um recado pra aqueles recalcados só desacreditou e hoje quer colar. É tchau pra eles, fui abençoado. E nós tá voando baixo em outro patamar. É tchau pra eles, fui abençoado. E nós tá voando baixo em outro patamar. Mundão girou, oh, oh, oh. E agora vários quer chamar de amigo. Mundão girou, oh, oh, oh. Mas sou mosca, age igual inimigo. Tranquilo, eu sigo igual um velho ditado. Só vai beber da minha água quem passou sede comigo. Tranquilo, eu sigo igual um velho ditado. Só vai beber da minha água quem passou sede comigo. Oi.